teus olhos pretos, pretos são gentios da Inã. Os teus olhos pretos, pretos são gentios da Guiné. Ai da Guiné, por serem negros, da Guiné, por serem negros, gentios por não ter fé. Ai da Guiné, da Guiné, por serem negros, gentios por não ter fé. Olhos pretos são brilhantes, semelhantes aos luzeiros que o céu tem. Olhos pretos são brilhantes, semelhantes aos luzeiros que o céu tem. Olhos pretos eu preferi, e nunca vi de cor mais linda em ninguém. Os olhos pretos eu preferi, vi de cor mais linda em ninguém, e nunca vi de cor mais linda em tu que tens, ó Dom Fernando, que andas tão triste na guerra. Tu que tens, ó Dom Fernando, que andas tão triste na guerra. Ó demora, pai ou mãe, ó gente da tua terra. É morta, eu bem a vi. apartado era ouro e marfim. Quanto mais calha. Diz-me, amor, se me queres, espera-me por lá calha. De longe pensos que te dava debaixo daquela engueira. De longe pensos que te dava debaixo daquela engueira. Se nos cuentas a tus padres, já te casas quando queiras. Se nos cuentas a tus padres, já te casas quando queiras. Besos que te dava, se se volvieram lunares. Se los besos que te dava, se se volvieram lunares. Tendrias em tu carita mais de 300 milhares. Tendrias em tu carita mais de 300 milhares. Ah! pena preta, há muito que arrasta a asa, a pata da pena branca, prevê-se com ela casa. O pato da pena preta, há muito que arrasta a asa, a pata da pena branca, prevê-se com ela casa. Mas a pata que é senhora, há muito do seu nariz, ouve o pato toda hora e não liga ao que ele diz. Quá, quá. E a pata já zangada, quá, quá. O pato já descompôs, quá, quá. Pois gritou muito exaltada, quá, quá. Vai para a pata que te pôs, vai para a pata que te pôs. O pato da pena preta, há muito que arrasta a asa, a pata da pena branca, para ver-se com ela casa. O pato da pena preta, há muito que arrasta a asa, a pata da pena branca, há tamanha zaragata no quintal da tia Anica. Se o pato pica na pata, a pata no pato pica, quá, quá. E a pata já zangada, quá, quá. O pato já descompôs, quá, quá. Foi gritou muito exaltada, quá, quá. Vai para a pata que te pôs, vá, vá. Vai para a pata que te pôs. E a pata já zangada, quá, quá. O pato já descompôs, quá, quá. Pois gritou muito exaltada, quá, quá. Vai para a pata que te pôs, vá, vá. Vai para a pata que te pôs. Yeah. bonita na maior força de amar. Juro amor que eu também juro, não me andes a falsear. Não me andes a falsear, meu amor, agora, agora. Dois passos para diante, meu amor, e vai-te embora. Dama, sei que é bonita na maior força de amar. Juro amor que eu também juro, não me andes a falsear. Não me andes a falsear, meu amor, agora, agora. Dois passos para diante, meu amor, e vai-te embora. Oi, vacidreira, estás no alpendre. Quanto mais te rego, mais prendes para a frente. Mais prendes para a frente, mais a rosa cheira. Estás no alpendre, por vacidreira. Oi, vacidreira, estás no alpendre. Quanto mais te rego, mais prendes para o lado. Mais prendes para o lado. debaixo da mortanheira, debaixo da mortanheira, mil abraços te hei de dar e eu bem não sei apanhar. Já não tenho coração, já não tenho coração, já me tiraram do peito, já me tiraram do peito. Onde eu tinha o coração, onde eu tinha o coração, nasceu-me o amor perfeito, já me tiraram do peito. Não tenho coração, já não tenho coração, já me tiraram do peito, já me tiraram do peito. Onde eu tinha o coração, onde eu tinha o coração, nasceu-me o amor perfeito, já me tiraram do peito. Gitana que há